En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Yeah. Brasil. Bananeira e

Contacto Brasil. Thank you.

nem a Globo faz. Uma novela como a que a vida fez. Eu tô amando e sou amado outra vez. Esse enredo, esse novelo é bom demais. Eu nem quero paz. No ribuliço é que eu me sinto feliz. Cada capítulo vem um destino e diz: a sua cena é com você e ninguém mais. Nem a Globo faz uma novela como a que a vida fez. Eu tô amando e sou amado outra vez. Esse enredo, esse novelo é bom demais. Eu nem quero paz. No ribuliço é que eu me sinto feliz. Cada capítulo vem um destino e diz: a sua cena é com você e ninguém mais. Cenas quentes de amor, cenas de furor, cenas de calor e mar, da pele colar. Cenas de novela mexicana, de nós dois na nossa cama, se acabando de beijar. Cenas quentes de amor, cenas de furor, cenas de calor e mar, da pele colar. Cenas de novela mexicana, de nós dois na nossa cama, se acabando de beijar. Quentes de amor, cenas de furor, cenas de calor e mar, da pele colar. Cenas de novela mexicana, de nós dois na nossa cama, se acabando de beijar. Cenas de novela mexicana, de nós dois na nossa cama, se acabando de beijar. Estamos en Contacto Brasil. É que eu acordo cedo na segunda-feira e fim de semana é carnaval. O encantado Glória, lá pra Madureira. O meu partido é samba e futebol. Então vê se para de falar besteira. Dizer que tanto fez e tanto faz. O meu canto é forte, a minha fé guerreira. E meu tambor bate pros orixás. Eu acordo cedo na segunda-feira e fim de semana é carnaval. No encantado Glória, lá pra Madureira. O meu partido é samba e futebol. Então vê se para de falar besteira. Dizer que tanto fez e tanto faz. O meu canto é forte, a minha fé guerreira. E meu tambor bate pros orixás. As moças do meu bairro são bonitas, meio hippie, meio chique underground. E nesse desfile reconheço a

presos. O povo morrendo, a míngua dando com os burros na água, pra eu não morder a língua. Me bebedei de saliva, me afoguei na gengiva, senti tanta saudade de viver de verdade. Pra conseguir respirar sem prender a mandíbula, Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Oh, gira, deixa girar, girar. Deixa girar, girar. Saravá e Iansã. É Xangô e Iemanjá. Deixa girar, girar. Brasil con Oscar García de Rosa. Yo.